amigos, chegamos agora para o segundo bloco da 17ª edição, onde iremos falar sobre a etapa da Truck Series que ocorreu em Las Vegas. A vitória ficou com Timothy Peters, o segundo lugar ficou com Johnny Sauter e o terceiro lugar ficou com o brasileiro Miguel Paludo, após ter sofrido uma rodada logo no início da prova, mostrando que fez um... Mostrando não, ele fez uma grande prova de recuperação. Eu ia falar mostrando que ele tem forças para se erguer das cinzas, como aconteceu na prova. Bom, então vamos lá. O Leonardo vai deixar os seus destaques, depois o Elião, e depois nós vamos debater aí a prova de sábado à noite no Las Vegas Speedway. Só mudando aqui, vou começar pelo Hélio Lima e depois o Leonardo entra com seus destaques. Então, pessoal, a Truck Series foi uma corrida muito boa. O que muita gente pode reclamar é que não houve muita ação, aquele homem a homem, briga direta na Nationwide Series Sprint Cup, na Truck Series ocorreu. Corrida muito forte, muita gente que começou mal acabou terminando bem, muitas alternativas durante a noite. O meu primeiro destaque vai para o Miguel Paludo, que conseguiu uma corrida muito sólida, mais uma vez uma pista intermediária, andando muito forte, mesmo só tendo liderado uma volta. Ele, não, duas voltas o Miguel liderou, não liderou nenhuma, mas a recuperação que ele conseguiu foi muito positiva. Rodou no início da prova, chegou a ficar uma volta atrás, conseguiu recuperar o Lucky Dog, foi subindo, usou a estratégia, andou na parte da frente, do meio para o final inteiro, e conseguiu um bom terceiro lugar. O meu segundo destaque vai para o vencedor, Timothy Peters, conseguiu mais uma vitória no ano. É um piloto que não vai disputar o título, mas ele mostra que ele, com um carro bom, ele consegue vitórias. Meu segundo destaque vai para Bubba Wallace. A gente citava ele por ser um piloto irregular, batia muito, afobado. No último fim de semana, foi o contrário. O Bubba foi muito consistente, mesmo com pneus velhos, ele conseguiu segurar alguns carros mais rápidos em determinada parte da corrida e conseguiu um bom top 5. Tá mostrando que tá amadurecendo, né? Aquilo que a gente reclamava dele parece que tá acabando. E o meu terceiro destaque vai para Ron Hornaday Jr., mostrando que panela velha que faz comida boa, aquele ditado, né, que virou música do próprio Sérgio Reis, né? Mostrou que ele não tá morto, que a equipe do NTS pode dar um equipamento vencedor a ele. O único problema dele foi na última relargada, que ele acabou caindo para trás, mas no geral da noite foi positivo para o veterano. O maior piloto da história da Truck Series, né, com mais vitórias. Bom, como invertemos um pouco a posição dessa vez de falar, então eu quero, já o Hélio até tocou no assunto, né, do Timothy Peters, mas eu quero só destacar o Timothy Peters. Ele chegou à segunda vitória dele desse ano, e é o piloto que eu postei semana passada, foi que ia ganhar e ganhou, né? Segunda vitória dele em 2013, chega à sua sétima vitória na carreira, a primeira vitória dele em Las Vegas, do Timothy Peters, né? E já começando meus destaques, eu quero já destacar já o Johnny Sauter. E Johnny Sauter, que parece que achou o caminho das pedras de novo, tá voltando a andar bem, né? Fez o seu terceiro top 5 consecutivo e o seu segundo top 5 em três corridas. Então o Johnny Sauter parece que o azar foi embora, ele voltou a ser o Johnny Sauter lá do começo do ano, né? Fez já três boas corridas em sequência, terminou a corrida em segundo. Ele que mais uma vez não fez uma boa largada, não largou bem, e foi uma corrida que ele foi crescendo durante a noite. Foi um excelente resultado para ele, terminou em segundo colocado, continua em oitavo lá na classificação, né, mas de pontos, mas está indo, está mostrando que o Johnny Sauter anda e anda muito bem. né, diferente do que eu já ouvi falar, que ele é um cara mediano, não é não. Ele é um cara bom, é um cara excelente piloto. O lado dele que foi o segundo começar é o Dale Wallace Jr. Quem diria que um dia ele destacar ele, mas eu tenho que destacar ele no sábado à noite, né? O Dale Wallace Jr. chegou até a liderar a corrida, andou 23 voltas na liderança, fez uma corrida sólida, uma corrida consistente dentro do top 10, andou o tempo todo no top 10, acabou terminando top 5 em quinto, né? Então, um excelente resultado. Agora são 4 top 5 já esse ano e 10 top 10. Um excelente resultado para ele. E um piloto que vai voltar a destacar mais uma vez, né, o John Lewis Tolley, que todo mundo fala que é o Zé do Frango, que vive batendo, mas está aí. Está mostrando que ele fazendo boas corridas, ele tendo um bom equipamento, ele consegue. É aquilo que o Pedro já falou já. O John Lewis Tolley foi jogado lá para cima e agora eles estão resgatando ele aqui para baixo para ver se ele consegue dar sequência. Não é um mau piloto. Também não é um Carl Larson na vida. Mas ele não é um mau piloto. Tá aí, fez uma boa corrida, né? Terminou dentro do top 10 também, né? Chicago foi sexto, Las Vegas foi sétimo, um excelente resultado para ele, ganha mais uma posição no Driver Points, né? Sobe de 15º para 14º, então tá aí, foi mais um excelente resultado para ele. Agora o John Stoller já tem 4 top 10 esse ano. Pedro? Bom, o Léo, a gente teve que reeditar um pedaço do bloco aí, mas o Hélio tinha começado com... Foi uma corrida da porra. Então, assim, foi o que chamou a atenção, foi que a prova... É, verdade. É, a prova foi uma prova excelente. É, várias disputas, várias alternativas no final da corrida. É, as trucks que pareciam ser mais, dizer assim, fortes, acabaram talvez não chegando na frente, mas em termos de prova, de emoção, foi muito bacana. E muito bacana ver o Ron Hornaday voltar a andar na frente com um truck sem patrocínio, como aconteceu também na etapa do Canadá, e palavras ditas pelo L ali bem corretas, assim, que o cara tem muita lenha para queimar e que panela velha é que faz comida boa. Não à toa que ele é sim o recordista de quase todos os números da Truck Series. É, recuperação do Paludo foi fantástica, cara. O Miguel cada vez mais maduro e já merecendo a vitória faz tempo. Quando ele rodou, eu falei, nossa senhora, aí foi eu apostar nele que ele já se deu mal de novo. Mas dessa vez ele provou o contrário, provou que eu estava quase certo no meu palpite, não fosse o Timothy Peters ter dado esse salto na relargada, talvez o Miguel poderia ter ficado com a vitória. Vocês conseguem me lembrar quem que foi que bloqueou o Miguel Paludo na relargada, que ele não conseguiu avançar? Porque foi uma relargada... Quem que estava na liderança? Foi o Hornaday que estava na liderança, né? Eu acho que faltou um bump do Paludo, alguma coisa assim, porque o Salter conseguiu sair bem por fora e o Peter segurou bem na frente, mas de qualquer forma, mesmo não tendo conseguido dar o toque ou mesmo chegar no carro do Peter, na truque do Peter e do Salter posteriormente, o Paludo fez uma prova fantástica mesmo, fantástico. Vem fazendo uma temporada muito boa e andando devagar. Como eu vou dizer assim, em termos de carreira, andando devagar, dando um passo de cada vez, o que pode fazer com que ele tenha uma carreira mais sólida nos Estados Unidos do que a gente está vendo que está acontecendo com o Nelsinho, que preferiu dar um passo maior que a perna e está sofrendo um pouco lá na Nationwide. É, o Ty Dillon fez... Miguel, Pedro. Pode completar sobre o Miguel. Pegar o gancho do Miguel aqui, cara. O que a gente vê que o Paludo está construindo uma... Tá conseguindo muito respeito dos americanos, cara. Você vê eles, o carinho que eles têm pelo filho dele, pelo próprio Oliver lá, a gente vê nas transmissões, mas não é só isso, cara. O Paludo, eu acho que se tiver cabeça e saber a hora de fazer as coisas, ele vai fazer o nome dele nos Estados Unidos como piloto e como personagem também, cara. Porque a gente vê nas transmissões que o pessoal gosta muito dele, velho. Bom, é isso, é exatamente. É, como eu disse, fazendo, trabalhando a passos lentos, né? Não queimando etapas, que é o mais importante. É, bom, Ty Dillon, mais uma prova no top 5. E Darrell Wallace Jr., muito bem destacado pelos dois. Fez uma prova muito consistente e acabou finalizando no top 5 mais uma vez. Ron Hornaday, eu já falei, fantástico o trabalho do Ron Hornaday nessa truck sem patrocínio. Towling, muito bem destacado pelo Leonardo Guina. É, devagarzinho também, vai mostrando que não era aquele piloto problema e que nem é tão machado sem cabo como parecia ser no começo da temporada e como tinha mostrado já ser na Arca e em outras tentativas na Nationwide e até na Sprint Cup, quando ele acabou nem se classificando. É, Galgan fazendo o dele. Ruim para o Buescher o resultado, mas bom que chegou na frente do Crafton. Apesar de que daí o Crafton teve bônus de pontos, o que acabou atrapalhando o, vamos dizer assim, o aumento ou a diminuição, a queda da vantagem do Crafton para o Buescher. Então a vantagem se mantém em 41 pontos e o Crafton... Eu não disse que deu por encerrado o pacto que ele tem com aquele rapaz lá de baixo, porque ele terminou em 11º e se somar tudo dá zero. Então ele está ainda na frente e ficou igual para ele. É, quem mais que eu gostaria de destacar aqui? Bom, Joey Coulter, o Hélio até me alertou aqui antes da gente começar a gravar o bloco, que agora ele está muito perto de ser ultrapassado no campeonato pelo John Stowley, em 13º lugar, com a Truque 18 da KBM, cada vez mais mostrando que não é também esse piloto que aparentou ser quando fez a temporada de Rookie of the Year. Johnny Sauter voltou a ser sólido, depois da troca do chefe de mecânicos e agora se encaixando de novo com o time, está voltando a andar na frente. Inclusive, me surpreendeu quando, na última relargada, o Johnny Sauter passou pela linha de cima. Achei até que ele ia ter condições de chegar pela vitória, mas não deu para ele. E ainda estou com isso na cabeça de por que se faltou o Paludo ser empurrado, foi para dentro... No... Eu assisti aqui, Pedro. Você conseguiu puxar para mim refrescar a memória? É, na última largada aqui, estou assistindo. O Paludo, ele largou atrás do Peters, né? Certo. Do Peters. Ele saiu empurrando o Peters, então... Depois o... E o Sauter fez passando. A linha de cima, né? É, aí o Sauter... Aqui, ó. Aí entra na 2 agora, o Sauter passou o Hornaday... E ficou side by side com o Paludo. E o Peters foi embora. E no retão, o Sauter pegou o vácuo do Peters e acabou saindo mais forte que o Paludo. Aí o Paludo ficou em terceiro. Beleza. Então, mas de qualquer forma, apesar de teve chance clara de vitória e mostrou um poder de recuperação incrível o Paludo, fazendo mais uma prova excelente. Ele só perde em números de top team hoje para o James Buescher e para o Matt Crafton. E ele está empatado com o Bubba Wallace, com 10, com o Sauer, que tem 10. O Peters também tem 10, o Blaney tem 10. E ver o Miguel andando na frente do Peters, que já é um cara consolidado na categoria, ver ele muito perto do Jeb Burton, que é uma grande surpresa que apareceu esse ano para a gente, e ver ele andando na frente do Ryan Blaney, que tem uma truck vencedora, do Johnny Sauer, que já venceu corridas também, do Bubba Wallace, que tem uma truque da KBM, do Brandon Galgan, que tem uma truque da SR, é muito bacana. Então, é isso que a gente comentou, que o cara tá se fixando na categoria, tá criando uma base sólida, o que pode levar ele, talvez, quando ele for dar o passo de Nationwide, a uma equipe um pouco mais forte, talvez, ou até mesmo na Turner, ele já entrar com uma bagagem um pouco melhor, talvez entendendo mais como funciona o negócio. Precisa fazer na temporada do ano que vem umas provas de Nationwide para ir se adaptando, coisa que o James Buescher fez ano passado e está fazendo um pouco esse ano. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o caminho do Miguel, sem queimar etapas. Tem mais algum ponto aí da corrida que vocês querem pegar? O Hélio também tinha citado o Brennan Newberry, né, que fez o barba, cabelo e bigode, né, na prova. Hat-trick, futebol lá, você faz 3 gols. É, só pra ver aqui, ó. Newbery Foram. podia pedir música no Fantástico, filho. Fez Sim. por três bandeiras amarelas, né? Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bandeiras amarelas na prova. Foi uma rodada do Hakenbrat, mas no final da prova, um acidente da Jennifer Docobbe que acabou ocasionando a última relargada, o Green White Checker lá. Pneu estourado. É um pneu estourado da Jennifer Docobbe, acabou destruindo a truck. E o Newbery, oficialmente, ele se envolveu em duas bandeiras amarelas na volta 61 e na volta 98, quando ele pegou aquele piloto que a gente até falou na semana passada, o Matty Kuchar-Jewski. Também se viu envolvido no acidente que o Brandon Newbery protagonizou lá em Las Vegas. Então, mais uma prova da Truck Series bacana em Las Vegas, e mais uma prova da Truck bacana também, mostrando que a categoria é talvez mais competitiva, com exceção do rapaz que tá com o trato feito com o menino lá, que não tá deixando ninguém chegar perdido. Então, Com o menino lá. muito bacana o campeonato da Trucks, com exceção do Matt Crafton, que está deixando as coisas sem graça. E não sei, acho que é aquele mesmo papo que a gente vem tendo, já tem uns 17 programas quase, que ninguém vai tirar do Matt Crafton. Muito difícil mesmo. É, Muito outro difícil mesmo. resultado bacana aqui, o Max Gresham, ele está correndo pela Eddie Sharp ou ele está correndo pela NTS? Se vocês puderem puxar aí. Sharp, Pela Ed contender. Sharp, né? Ed O Justin Sharp. Lofton largou também Sim. pela Ed Sharp, né? Pedro, eu não tenho essa informação, mas eu acho que essas duas equipes estão trabalhando juntas. Isso, Porque o Ed porque. Sharp, ele tinha comprado a oficina e o equipamento da finada Kevin Harvick, né? Aí esse ano, eu já vi fotos, né, da equipe do quando o milionário lá, o cara que era pintor, ganhou na loteria e montou a equipe, contratou com o Horner, sei lá, o John Felipe Denet, Neto. John Denet. Então, ele se juntou ao pai do Newbery, que está bancando esse Derby Demolition dele aí, e formou esse time. Aí acho que estão trabalhando juntos. Ó, só para informar aqui, pessoal, o Max Gresham corre full time no Truck 1 e o Truck 6 é a Sharp, né? Esse Truck 6 aí corre quem paga. Pagou, correu. Não pagou, deixa o truque guardadinho lá na Incharge. É, eles estão certos. E aí é o Ron Hornaday e o Brandon Newbery que estão alinhando, né, esses carros da John Dennett aí, que hoje é Newbery, né? Bacana, bacana. E o resultado do Ô Ron Hornaday foi muito bom. Gostei demais de ver o Ron Hornaday andando. Pedro, E com isso é um pneus truque. velhos ainda, né? É bom lembrar o dia que o Austin Dillon andou nele, né, cara? Ele andou bem. Isso, terminou na frente. Lá foi top team, né? Foi em. Qual prova que foi? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Semana passada, velho. Foi Foi em sétimo, lá em no Kentucky, no Chicago. em Chicagoland, foi exatamente. É. Chicagoland. É, na Kentucky outra semana. 24, branco e Outra. azul. Isso. Substituindo o Newbery, exatamente. Isso, Bem fez um bom lembrado. trabalho do truque. O Max Papa, o dia que ele deu aquele show dele em Moesport lá, que todo mundo amou, foi num truck deles, o truck Só que 14. o 14, né? Bem lembrado também. Então, quer dizer que não são caminhonetes tão ruins, né? São caminhonetes que às vezes está faltando talento. Exemplo, a 24, né? Porque a truck número 9, não tem o que se discutir, né? O Ron Hornaday foi fantástico naquele final de prova lá. É uma pena que não poderia ter até vencido. Não fosse a bandeira amarela, eu tenho sérias dúvidas se o Ron Hornaday não poderia Ele tinha ganhado. ter ganho a prova. Eu acho que ele conseguia segurar no braço, sim. Para mim tinha segurado um braço também. Também acho que ele ia ganhar a corrida. Bom, vamos falar do campeonato então, já que o sem gração lá não está deixando ninguém chegar perto. Consegue ainda manter o pacto? Ele chegou em 11º, meu amigo Matt Crafton. Está merecendo um carro na Nationwide já. Depois de 220 anos de truck. Matt Crafton, 644 pontos. James Buescher, 603. Ty Dillon, 591. Gabby Burton, 571. Miguel, 567. Peters, 559. Blaney, 552. Sauer, 541. Darrell Wallace Jr., 538 em nono, e fechando o top 10, o Brendan Gaughan com 520. O Ron Hornaday é 11º com 519 pontos nessa truck que nós acabamos de falar aí. E ele está na frente do Joey Coulter, que corre com a truck da KBM, que tem 488. E se o Buchinho, como eu disse em programas atrás, se o Buchinho seguisse a filosofia que foi utilizada ano passado com o já falecido Jason Leffler, o Joey Coulter já estava no olho da rua faz muito tempo. Que ele vem se mostrando bem irregular nessa caminhonete. É, nem sombra do que ele foi na caminhonete da Childress, na verdade, né? Então, assim, talvez não seja o Joey Coulter, talvez alguma coisa dentro da equipe não acertou para ele. Mas, de qualquer forma, decepcionante o campeonato dele. O campeonato, o piloto que mais me decepcionou nessa temporada seriam os dois pilotos da KBM. O Bubba Wallace eu achei que ia brigar por título, mas como o Matt Kreft está impressionante, né, na frente, ele poderia estar fazendo o papel que o Jeb Burton fez, que para mim é a grande surpresa esse ano. E o mas Coulter, o Bubba, Pedro, o Bubba vem melhorando. De umas 3, 4 corridas para cá, ele tá, não tá parecendo forte na frente, agressivo, mas você vê uma tocada mais direitinha dele, mais tranquila. Eu acho que é uma evolução. Uma evolução, né? Sim, é porque, igual eu disse, a gente fala dele ser, que ele foi muito rápido na East Series, nos 2 anos que ele passou pela East Series, mas ele era sim um piloto que se envolvia muito em acidentes. Ele é um piloto que era meio sem paciência. E para você vencer numa categoria nacional da NASCAR, para você ser um piloto de ponta, são provas longas, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência e às vezes evitar o contato. E acho que agora o Bubba Wallace está entendendo isso. E acho que, quem sabe, para o ano que vem, se ele não der um salto para a Nationwide, por exemplo, que ele é sem dúvida um candidato para esse carro número 20, que está em aberto, quem sabe a gente não pode ver ele um pouco mais forte, né? E talvez o Kyle Busch também mude o foco de qual vai ser a melhor caminhonete da equipe para talvez fazer um piloto campeão. De qualquer forma, sim, vem evoluindo e muito, e é muito bom esse menino. Eu sou muito fã desse neguinho aí, ele é bom demais. Tem que tomar cuidado com as expressões agora, que tá sendo gente multada lá nos Estados Unidos por causa de expressões aqui. Mas sem nenhuma ofensa, tá? Que eu gosto muito mesmo do Bubba Wallace. Leozão, você quer fazer algum comentário a respeito do campeonato, Hélio? Então, o campeonato não tem muito o que falar, não, porque o Matt Crafton tá cada vez mais perto do título, né? Então, falta 5 corridas para acabar o campeonato, tá 41 pontos, então, daqui para frente agora é só um azar mesmo, pode ser que lá em Talladega acaba sendo coletado em algum acidente, só um azar mesmo para tirar esse título do Matt Crafton. De resto, vão torcer um bom final de campeonato para todo mundo, né? Todo mundo aí quer mostrar resultado. O Ryan Blaney é um dos pilotos da Truck que está mais interessado em mostrar trabalho, o Ryan Blaney, porque já está rolando namoro já dele com a Penske, para ele tá full time naquele carro 22 ano que vem. Né? Inclusive ele foi. Isso que eu ia falar, ele foi anunciado no terceiro carro. No 48 para correr em Phoenix já. Que vai o 22, o 48 e o 12. E talvez ele faça a temporada no 12, na verdade, né? Entrando no lugar do Sam Hornet Jr., que está sem contrato e dificilmente o Penske vai renovar com o Hornet, senão já teria renovado. Mas é bem possível que o Blaine suba, sim, talvez até deixe a truck. Tem muitos rumores acontecendo em relação à Truck Series, inclusive. A Turner, o Scott, falou sobre talvez a provável chegada do Chase Elliott, a saída do James Buescher, né? Talvez a subida do Dylan Kwiatkowski, que vai estrear pela Arca nessa semana no Kentucky, ou perdão, no Kansas. Isso, vai fazer a estreia na Arca, o Dylan, e provavelmente ele pode vir até subir direto para a Nationwide, como foi feito com o Kyle Larson também. Tudo vai depender de como vai rolar o campeonato da East Series, mas provavelmente ele deve assumir uma truque ou talvez subir para a Nationwide. Mas assim, lembrando, Pedro, que ele tem patrocínio forte, o Rockstar. Isso, tem a Rockstar que faz. Dinheiro tem. A Rockstar tá batendo forte com ele, hein? Dinheiro tem. Dinheiro tem, talento tem. bem provável que possa subir sim para Nation Wide. Se não, com certeza vai ter uma truck para ele andar. Fora? Pode mandar. Então, que nem a gente tava falando dos talentos que estão vindo da KNIST, da Arca, o menino que venceu a terceira corrida na Arca no ano, Corlajoy, né, que não se sabe onde que a RPM vai enfiar ele. O Corlajoy já anunciou já algumas corridas já. Eu postei essa notícia no grupo, no Home Tracks. Ele vai fazer algumas pela Truck, né, já, né. Mas ele tem corrida da Nationwide também. Corrida dele. E quem vai estrear? O Colin Custer também vai subir para Truck Series com o Ken Schrader. Qual equipe? Ken Schrader. Vai fazer algumas provas ano que vem. As mesmas provas, provavelmente, que o Chase Elliott fez esse ano, porque ele vai fazer 16 no ano que vem, mas já vai subir de qualquer forma. Então a gente pode esperar muitos talentos no ano que vem na Truck Series. Com certeza vai. Já se tornou aquilo que eu falei, né? Que a Truck Series estava passando de uma categoria de, vamos dizer assim, de aposentados, né? De senhores aposentados, para se tornar uma categoria de desenvolvimento, né? Talvez o mesmo trabalho que pode vir a ser feito com a Nationwide. É muito bacana essa molecada. O Mason Mingus, por exemplo, vai estrear em Talladega, que é um talento da Arca que está aparecendo. O Mason Mingus, se eu não me engano, ele tá, é o vice-líder da Arca ainda. Isso, e ele vai estrear em Talladega já nas trucks. O Nemechek, o filho do Joe, né? Se eu não estou enganado, é John? John Hunter Nemechek. Isso, John, né? John Nemechek. Vai estrear na Nationwide, na Truck Series em Martinsville. Então, assim, tem bastante nomes chegando, então vai ser muito bacana de acompanhar. E tem o filho também o filho do Matt Kenseth, né? Isso, o Ross, tá, né? Correndo. O Ross, provavelmente, não foi anunciado ainda não, isso aí já é uma especulação da minha parte, tá? Mas eu, sim, tô garantindo que provavelmente ele vai aparecer ano que vem na Truck Series para fazer algumas corridas. Tem o Grail Gauldin, né? Vocês se lembram que é menininho novinho lá, que corre no carro no Toyota 20, vocês lembram dele? Sim, sim. Então, ele também, ele já anunciaram já algumas corridas dele pro ano que vem na Truck Series, dizem full time, mas assim, eu acredito que não, mas ele provavelmente ele deve fazer algumas corridas também. Tem o Eric Jones também, né? Eu falei desse cara que eu sempre aposto nele, o Eric Jones, que ele corre na Arca, faz algumas corridas na KN também. Tem o filho do repórter lá, do Fox, lá, Brandon McReynolds, venceu a prova de Talladega da Arca já no ano passado. Então, o Brandon é um bom piloto, é um moleque muito bom também, um menino que eu tô assim, esperançoso. O Brad Moffitt também, me parece que o Brad Moffitt também tem alguma coisa já acertada com a Truck Series, então ele que vem, a Truck Series vai estar... Vai estar bem, bem recheada de piloto novo, vai estar com bastante piloto para aparecer, né? Então vai ser interessante a Truck Series ano que vem. Bem, e as portas estão se abrindo. Beleza. Vai acontecer, mas seria bem interessante o próprio Jeff Burton, o Bob Lamonde, sabe? Esses caras descerem para a Truck Series para a gente ver esse confronto de gerações. Seria bacana, sem dúvida, sem dúvidas, sem dúvidas. Até o próprio Bob Lamonde, não foi anunciado nada, é especulação minha, mas se ele fosse para a Truck Series e andasse bem, seria uma boa pauta para o campeonato, porque ele pode ser ao lado do Greg Biffle e agora do Brad Keselowski, são os únicos três homens que podem ganhar os três campeonatos da NASCAR. O Keselowski ganhou a Speed Cup Nationwide. O Burton ganhou o Burton não ganhou. Não, Bob Lamonde. Bob Lamonde ganhou a Nationwide Series e a Speed Cup e não ganhou a Truck. Isso, exato. O Biffle ganhou a Truck e a Nationwide. Isso. Exatamente. Desculpa que eu já tô falando que o Biffle nunca vai ganhar a Speed Cup. Mas é verdade. Bom, é isso aí. Só lembrando que a próxima prova da Truck Series, que é em Talladega, que é onde a gente vai ver quem vai ter garrafa para vender, como diz o meu amigo Leonardo, acontece no dia 19 de outubro, num sábado. Né? Mas eu não acredito que vai ser o suficiente para atrapalhar os planos do Matt Crafton em relação ao campeonato, porque já foram realizadas aí 17 das 22, aí ficam restando 5, é isso? Talladega, exatamente. Texas, Martinsville, Phoenix e Homestead, Miami. É da... Talladega, Martinsville, Texas. É, perdão, é ao contrário. Mas... Tem que poderia ter mais uma corrida em Charlotte, né, cara? Então, engraçado. Acho que ficou muito reduzido esse calendário da Truck para uma categoria tão boa, né? Sim, mas eu acho que a Truck tem algumas pistas sensacionais, onde só dá corrida boa, que ele só corre uma vez por ano. Michigan, a própria Las Vegas, cara. O Charlotte também não tem corrida ruim. Tá certo que de 10 corridas da Truck, 8 são boas, mas essas pistas em especial... Até Daytona merecia uma corrida, talvez, uma outra corrida. Mas é por causa dos problemas das verbas, né, que aconteceram. E agora com essa reestruturação financeira da NASCAR, das categorias e das equipes, quem sabe a gente não volta a ver Jack Roush alinhando o truque, a Hendrick alinha já com a Turner, né, a truque do Elliott. A Roush está precisando, porque o programa dele está... Tem piloto, Ryan Reed e Chris Buescher, que muito bem poderiam estar fazendo full season na Truck Series e estão aí fazendo corridas espaçadas, cara. É, seria uma boa oportunidade. Vamos encerrar então, Truck Series, mais alguma observação? Não, tranquilo, Pedro. Sobre a etapa de domingo, prova sensacional, sim, vencida pelo Timothy Peters, com grande destaque para o trabalho do Paludo. A gente volta para falar sobre a terceira etapa do Chase, que foi realizada em Dover, vitória do Jimmy Johnson. Sweet home, Alabama, all